Oceano 43, Baixa Neto, pouso autorizado na 0, 180 graus, 139. Leve pouso na 0, assinado, ano 43. 3567, teclado 351208. 208, muito obrigado, boa. Oi. Boa noite. Júnior, eu tenho a 3567, uma boa, na Arbor, 1400. 3567, boa tarde, contato radar, sai da Arbor. 3567. Boa noite, minha nave, após o Oceanet na curta, ali mantém. Pode voar direto ao Arbor, Oceano 3567? Direita Arbor, 3567. Direita Arbor, obrigado. Neono 43, solo 37, direita 121, decimal 10. Direita 121, acho que não é Neono 43. Após a rolagem do Bang da Gol ali, mantenha a pista na zero. Não, 869, que a rolagem autorizada na zero, vento 950 graus, 169. Estou no avião e desça para o nível 050. Oito meia nove decolou 391208, controle. 208, 869, boa noite. Boa noite. Controle, boa noite. No 869, Arbor, cruza 1500. 869, boa tarde, contato radar, sai da Arbor. Contato radar, sei lá, por noite, né? Trip 54 no 5, decolagem autorizada, pista no 0, vento 180 graus, Oitan 3567, poderia voar Elefa? Sou de Elefa, 3567. Sou de Elefa, muito obrigado. Passando 5 do Colombo 41, controle 1208. Controle 1208, grato, 5415. Boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, 5415, decolando, cruzou 1000 pés na saída Coral. Contato 35415, contato radar, saída Coral, suba 140. Na saída Coral, livre, ascensão 140, 5415. Controle, o 35415 da presente, poderia voar Ilhéus? Direto Ilhéus, 5415. Direto Ilhéus, graças, 5415. Da 3567, chame Centro Recife, frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Da 3567, chame Recife, frequência 1260, alterna 1288. 1260-288, obrigado, uma boa tarde. Pastor 98, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 4, agora de vetoração final ILS. 869, chame Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 1260, 1288, obrigado, boa noite, 869. Boa noite. Funcionamento 201, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 190 graus, 121. Alinhar e decolar, 6201. Funcionamento 201, decolou 51, 1208, controle. 08, obrigado. Boa noite. Controle Salvador, o Xané 6201, decolou, nosso escuta. É 201, boa tarde, contato radar, Cedra da El. Cedra da El, 6201. Queixinho 3000 pés, pastor 98. Sétimo até a Prodecimbra, aguarda o pessoal para o final e ele é. Vai bater 3000, pastor. tentar de voar Leda, 6201, não? Livre, Leda, 6201. Leda, 6201. Zero 77, clear to line up and take off. Runway 10, wind 200 degrees, 10 knots. Zero 77, line up and take off, 10. Pastor, nas 8, detração final ILS, curva direita, vai na proa 260. O limite é o que de Mike, 120 de Simbra, desça para 2000 pés, 2014 ajuste. Direita 260, limite que de Mike, 120 de Simbra, está descendo para 2000 pés. Pastor, nas 8. Guardião 05, boa noite, professor. Copia, capitão Augusto? Tipo AB padrão? Ponto. 170 graus, 14 norte, uma fora do solo do Greer, Guardião 05. Região 05, decolado 56, 1208, controle. 1208, controle, grato, 05. 12077, airborne at 56, departure control 120.80. Pantas, 0080, go back on a 007. Bye. 352-19, boa noite, alinha e mantém pistão na zero. 320 out of 1600 feet. Under 077, radio can take maintain 330, Puka departure. Puka departure, climb maintain level 330, work on the 077. Pastor, 98, curva esquerda para 190, limite ao localizador. Esquerda 190, limite ao LEC, pastor 98. Controle Salvador, boa noite, é o Guardião 05. 05, linha do litoral, reporte para o regresso. Linha do litoral reportará para o regresso, Guardião 05. 301, possibilidade de voar 30 presença, cruzando o nível 50. Chinai 6201, mantendo a saída, chame agora Recife, 13325, alterna 1251, solicite direto ao centro com voo. Ok, chamando Recife, 13325, obrigado, bom trabalho. 4206, boa noite, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Motor 98 para o localizador, esquerda para 130, reporte estabilizado, Livelense. Esquerda 130, reporte estabilizado, pastor 98. 08. 208, boa noite. Boa noite. Chico Lima, Salvador, Mateus 080, chama para descida. Saída, boa noite, 35219. 5219, contato radar, saída Arbor, sobe e mantém o 200. Censo 200, Arbor 529. Controle liberaria o 5219, restrição de durante a saída? Autorizado. Liberada de restrição, acesso ao 200, o 5219. Trip 54 no 5, chame o controle Ilhéus, frequência 201. Pastor 98 no localizador, chame torre 1 no 895. 1895, torre, pastor 98. Autorizado no 0, 1, 8, 0 graus, 1, 3, 9. Ator 98, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Guardando autorização, pastor. 98. Pouso autorizado, pistão no 0, 1970 graus, 189. Tudo pouso, pastor, na vez. Outro 206 decolou ao 02, 1208, controle. 1208, muito obrigado, uma boa noite, boa semana. Aviso 4206. Obrigada, pro senhor também. Sole Salvador, muito boa noite, Azul 4206, decolou na PUCA. Azul 4206, suba para o 350, sai da PUCA, você precisa de vigilância. 350 na PUCA, Azul 4206. Mundo 077, pass flight level 130, contact Recife Center, frequency 126.85. It's unable 125 decimal 45. 0077 12685 and unable 12545. Thank you, goodbye. Vitor 98, solo 04, autorizado VEC-TREC para o pátio militar. Autorizado, backtrack para livrar no pátio autoridade. Vou ir para outra posição pelo Mike Akudima. ZU-4206 chama Centro Recife, 12685, alterno 2545. 45, boa noite, autorizado a linha decolar da pista 10, vento 180 graus, 11, nós. Recife 52119, chama Centro Recife, frequência 1260, alternativa 1228. No 645 decolou Zuno 4, 1208. 1208, vou no 645, boa. Salvador, boa noite, Golo 645. Golo 645, contato radar, sobe para o nível de voo 360, saída da El, vigilância. Saída da El, sobe 360, Golo 645. Mike Eco Lima, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 4. Após a posição pelo, só vai voar para o Servito 366, final é Renato. Gol no 645, quanto possível, solicita voar aí, eu... Ciente. 71 sem identificação. Chegada a ponto, desse mantém o 080. E45 chama centro Recife, frequência 13325, alterno 251. 3325, 251, gol no 645, boa. Boa. O 1971 desse mantém o 060. O Lima desce para 2.500 pés. Mike Eco Lima, vetor radar para o sequenciamento. Foi com proa 2620. Seu limite em caso de falha de comunicações, após 5 minutos nessa proa, voa para o 368 e completa a final. Mike Eco Lima, vetor radar sequenciamento, voa com proa 260. O seu limite é 5 minutos nessa proa. Se perder contato, após 5 minutos, voa para o CERN 368 e completa a final. 260, tá fazendo curva pra lá. Nove sete um, desce para 4.000 pés. Ajuste no 0 no 4. Oi, Salvador, muito boa noite. Choré 6259, está autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento 170 graus, no 5 mais. Decolar, Canar 6259. A 3897, autorizado alinhar e manter a cabeceira 1-0. Já pode Itapuã, Guardião 05. Portar Itapuã. Mike Eco Lima, esquerda na proa do Serra Vitor 366. Esquerda no SV 366. Controle Salvador, muito boa noite, Canal 6259. Está cruzando 1000 pés na saída da El. Tsunami 259, contato radar na decolagem. Sobe, mantém o 360, a saída da El, se ele ser vigilante. Por gentileza, seria possível voarmos Leda? Autorizado, Leda. Graças. 3897, livre decolagem, pista 190, vento 180 graus, dando menos. 3897. O avião 05, chame torre em 1 no 8 decimal 95. Guardião 05, prossiga. Guardião 05, para manter a espera sobre o farol de Itapuã, suporte plano visual no, com tráfego na final da 1-0. Guardião 05, está autorizado voar direto para a Tugré. Guardião 05? Final da 1-0, Guardião 05. Reporte livre no final da 1-0, Guardião 05. Está autorizado o direto para o Gré? Afirmativo. Reporte livre no final 1-0, Guardião 05. 3897, decolado 31, controle 20, 208. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, 3897, decolado 5. 3897, contato radar, sobe mantém o 340, a saída da El, vigilância. Afirmativo, possibilidade de voar direto Bridge ou Leda, 3897. Autorizado Leda. Muito obrigado, direto Leda, 3897. Mike Eco Lima, reporte na final, RNAV. Cruzando a final da 1-0, mantendo 500 pés. Continua a aproximação, reporte por embaixo travado. É um esquilo, cruzando o sinal 1-0, não interfere com o seu pouso, o gol 1-9-7-1. Oi, o Guardião 05 já livrou o eixo da 1-0, está na final para o Pátio do Gra. Sente Guardião 05, vento 1-7-0 graus, 1-9, em forma de solo controlado. Repórter no solo controlado, Guardião 05. 971 no livre pouso, pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 1-6. Zero graus, 2-0 mais, o gol 1971, né? Guardião 05, seu solo, 33, frequência livre. Na 259, o centro informa inicialmente se manter, por enquanto, a proa de Leda. Certo, mantém a proa de Leda, graças a 259.